dos, três, quatro. É pra você, meu irmão. Não preciso de amor, eu preciso é ser amado. Tá som no microfone do Gilmagem. O que eu quero é ter alguém que me queira amar também e que fique do meu lado. O que eu quero é muito mais do que andar pelas calçadas à procura de um olhar, de um corpo pra sonhar uma nova namorada. Alô, Ivan! Quero além dos horizontes, mais que uma madrugada. Sol que nasce atrás dos montes, não clareia minha estrada. Quem só sabe que já sabe, vai! Eu não faço amor, tem que ser muito mais que prazer, tem que ser todo dia a grande magia de amar é viver. Eu empolgo, eu empolgo. Muito mais que prazer, tem que ser todo dia, sem cama vazia, no amanhecer. Posso puxar outra pra você? Nossa, essa é boa, hein? Pode tudo se perder, posso até enlouquecer, coração explodir dentro do peito. Alô, Ney! Que não vai ter outra vez. Esgotou-se a sensatez. É adeus, acabou, não tem mais jeito. Quem sabe pode cantar, vai! Pode o mundo cair sobre mim e a minha vida virar tempestade. Prova de amor, qualquer coisa assim, você pra mim não vai ser nem saudade. Chora, bebê! Da boca pra fora, a gente diz tudo o que quer, só não diz a uma mulher que ela é caso passado. Da boca pra fora, o coração sabe mentir, só não aprendeu a abrir mão de você do meu lado. Do meu lado. Ei, você tá doido? Isso é pra poucos, viu? Tem um segundeiro e um primeiro igual você, meu amigo. É pra poucos. Ah, rapaz, te amo, viu, cara? Tamo junto. Também te amo pra caralho.